pensa que tudo chegou ao fim. Não acabou e não vai conseguir se recuperar. Pelo que restou, só pedaços quebrados de um coração, como herança de tudo que se passou. E sozinho no vale a escuridão, não via ninguém. E então uma luz apareceu, te fez acordar e mostrou cuidado pra ilusão não te levar. Só existe alguém que perdoa e faz o impossível aos teus olhos acontecer. Por isso não desista. Se não der, pense que tudo chegou ao fim. Não acabou e não vai conseguir se recuperar. Pelo que restou, só pedaços quebrados de um coração, como herança de tudo que se passou. E sozinho no vale a escuridão, não via ninguém. E então uma luz apareceu,